Rádio Alerge. Comissões. A necessidade de retirada de transgressões disciplinares consideradas abusivas do rol de punições da Polícia Militar do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi assunto da Comissão Especial para tratar o tema durante audiência pública na manhã desta quarta-feira. Para o presidente da comissão, o deputado Flávio Bolsonaro, do PP, algumas punições são ultrapassadas e suas aplicações não cabem mais atualmente. Na verdade, em primeiro lugar, para a gente constitucionalizar o regulamento, para que ele atenda a Constituição Federal de 88, os regulamentos são anteriores a esse ano, e muita coisa precisa realmente ser retirada dessa legislação. Agora, mais importante do que isso é ter critérios claros, principalmente na aplicação das sanções e na dosimetria dessas punições, para evitar que situações similares sejam punidas com gravidades consideradas muito diferentes. Uma pessoa hoje, por exemplo, por uma determinada transgressão disciplinar, pode ter um serviço, ser condenada a um serviço extraordinário, e a outra pessoa que praticou a mesma transgressão disciplinar ser condenada a ficar 30 dias preso. Como é que a gente consegue chegar a esse equilíbrio? Então, isso tudo é que a gente tem que mexer na legislação. Dentre as transgressões disciplinares contestadas durante a audiência está a de número 102 da Relação de Transgressões da PM e do Corpo de Bombeiros, que proíbe o militar de participar de manifestações coletivas, o que vai contra os direitos previstos na Constituição Brasileira, que garante a liberdade de expressão aos civis. Um militar que sofreu punições por essas transgressões foi o segundo sargento do Corpo de Bombeiros e presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, Mesac Flan da Silva Espíndola. Mesac ficou preso por 20 dias em março de 2012 por reivindicar melhores salários e incitar o movimento. Para ele, é urgente a mudança na lista de transgressões disciplinares. Acho que as transgressões que devem ser mudadas são aquelas discriminatórias aos prazos, como o item 71 do RDCBMERJ, alguns outros itens como o 38, que você deve submeter à esfera administrativa antes de recorrer ao judiciário. Tem mais alguns outros pontos que são inconstitucionais. Isso que eu acho que deveria ser mudado, e essa é a opinião da BMERJ. Para o coronel do Corpo de Bombeiros, Edson Serra Gomes, existem itens que devem ser excluídos da relação de transgressões militares, pois não são compatíveis com a Constituição Federal de 88, já que o regulamento, no caso do Corpo de Bombeiros, é anterior à Constituição. Ele também defende que as transgressões disciplinares sejam classificadas em leves, médias e graves. Eu creio que seja importante porque vai diminuir a margem de liberdade daquele que está aplicando as punições, em estar sendo ou excessivo ou brando demais na aplicação dessa punição, já vindo no regulamento tudo especificado, se é leve, se é médio, se é grave, facilita tanto para quem está tendo o difícil trabalho de punir, como garante a situação daquele que está sendo punido. Também estiveram presentes na audiência os deputados Wagner Montes e Iranildo Campos, do PSD. Reportagem Bárbara Figueiredo.